que vai a nossa mensagem para você que está iludido no mundo das drogas. Libertação é a palavra. Tenha Deus dentro do seu coração. Eu tenho Deus dentro do meu coração. Não vou viver nesse mundo de drogas e ilusão. Eu sei o que é bom para mim e o que não é. Jamais eu vou viver no mundo de Lucifer. Braço direito de Deus eu sou, com certeza. De corpo e alma, dos pés à cabeça. Pois nele eu sei que eu posso confiar. Pois ele, eu sei, não vai me abandonar. É por isso, meu irmão, que eu quero te alertar. Que esse mundinho das drogas só vai te prejudicar. Pare e pense, meu irmão, escuta minha mensagem. Não vale a pena embarcar nessa viagem. A vida é curta demais para se jogar fora. Esse mundinho das drogas realmente apavora. A viagem é curta, meu irmão, não se iluda. Meu irmão, não se iluda. Minha vida é Deus, meu caminho é Deus. Ele mora aqui dentro do meu coração. Ele é salvação, é libertação. Resgata a sua vida do caminho da ilusão. Minha vida é Deus, meu caminho é Deus. Ele mora aqui dentro do meu coração. Ele é salvação, é libertação. Resgata a sua vida do caminho da ilusão. Meu irmão, não embarque nessa triste viagem. Vai ficar só um pó, aí vai ser bem pior. Ninguém vai ter pena, ninguém vai ter dó. Não se esqueça de Deus, ele sim estará do seu lado, irmão. Quando você precisar iluminar sua mente e abençoar seu caminho, te tirar dessa vida cheia de espinho, que só faz você andar para trás, desviando você do caminho da paz. Gera a infelicidade, também a maldade. Falta de capacidade gera a morte e a guerra. A violência na terra, sangue escorrendo no chão. Mais uma triste viagem, mais uma vida em vão. Aí meu irmão, escolha o seu caminho. Ou o caminho de Deus, ou o caminho do espinho. Ou o caminho do espinho. Minha vida é Deus, meu caminho é Deus. Ele mora aqui dentro do meu coração. Ele é salvação, é libertação. Resgata a sua vida do caminho da ilusão. Minha vida é Deus, meu caminho é Deus. Ele mora aqui dentro do meu coração. Ele é salvação, é libertação. Resgata a sua vida do caminho da ilusão. Eu tenho Deus dentro do meu coração. E se você também quer isso para sua vida, abra sua mente e deixa Deus entrar dentro do seu coração.